arquitetos, terroristas, Buda, diretamente do Abissão Paulista, Moro Mano, Colômbia quebrada, anticorruptos, é isso mesmo. Colaborações imediatas, surgem porões, novas facções governando as próprias ações, move multidões, ativismo treme nações, gera reações, desmorona velhos padrões, diferente a babaquinhas mimados, causando em shops. No meu tempo não era rolezinho nem Xbox, correntão e bobojaco, mostrava meu hip hop, verto o jogo como invertem as roupas do Chris Cross. Visualizo a cidade do alto estilo, indirigível, coletividade posiciona, eleva a outro nível, palavra, olho no olho, celular. WhatsApps foram utilizados para transmissão de nucleares, artefatos caseiros que alastra combustão que inflama, revolução armada estilo tropas da Ucrânia. Brasileiro que ama a pátria não apoia o tal governo, grita gol, bebe cachaça, o sistema queima dinheiro. Temos causas mais nobres do que a liberação da erva, quem sabe condições pra quem vive em ruas de terra. Realizo palestras mentais que abrangem tais conceitos, revela o conceito da sociedade, todo preconceito feito em lava, vulcânicas corrupções que atingem nossa massa. O país trava, estilo velho, relógio que atrasa. Danificado não se salva, nem mesmo a carcaça. Politicagem, horário nobre, diariamente eu sou lesado pela pátria amada. Depois das 10 é perigoso ficar na calçada. O herói fardado para o carro e dá uma martelada. Eu ganho tudo da minha laje e ninguém me flagra. Quem não é visto não é lembrado, eu não quero que me veja. O sistema quer minha cabeça na bandeja de prata, mas o silêncio vale ouro. Passo mó veneno e no rap é só estouro. Eu falo mesmo sem medo de me sujar. Jogo no ventilador, que é pra notícia espalhar. E o sistema fica puto de luto, eu luto. Querem meu silêncio, mas eu não vou ficar mudo. Eu protesto com meus mano, tamo na correria, não só bolando plano. A voz que ecoa lá no gueto, na sua mente causa dano. Infratores, devasto e delinquente apertando o dedo na ferida de cuzão que tá roubando. Que tá roubando. Colaborações imediatas, surgem porões, novas facções governando as próprias ações, move multidões, ativismo treme nações, gera reações, desmorona velhos padrões.